Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo, ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta. Aqui em Brasília tá uma secura, meu Deus do céu. Falei que nessa época do ano é brincadeira não, viu? Ave Maria, tem hora que faz frio, tem hora que fica quente. Mas a secura com frio ou com calor é uma só, né? Racha os bestas, gente, tudo. A pele fica repuxando, é feio, né? O cabelo fica seco, o trem é feio. Nessa época do ano, não é brincadeira não, viu? Na discoteca do Cleitão eu vou trazer Roniel e Rafael, A Tiradinha, sua música nova. Na Faculdade da Música vou trazer uma grande mestra, Bete Carvalho, uma gravação de 1977 de outro mestre, o mestre Cartola. A frase irretocável da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 81, festejar e obedecer. A dica, vou te ensinar a espantar mosquito, viu? É o bicho enjoado, é mosquito, né? No Cantinho do Rei, um sucesso de 1979, na voz do Roberto Carlos. E a, a lorota boa de hoje é sexo na terceira idade. É custoso, mas não é impossível, não. Hoje no programa vou conversar com uma menina de 16 anos que está lançando o seu primeiro CD. A menina é talentosa, viu? Tem uma voz diferente, se preparou, ela sabe o que quer da vida, né? Daqui a pouquinho eu vou conversar com a cantora e compositora Natália Cavalcante. Eu começo trazendo aí Vitor e Léo, Boteco de Esquina. Posso dizer o nome do lugar, mas era um charmoso boteco de esquina. Dona Sônia fazia sanduíches e drinks. Fernandinho deixava a moçada nos trinks. Ele era o garçom, ei garçom! Lembro de uma mulata que era um pedaço. E uma loura tão quente que deixava rastro. Uma linda morena me deixou assim. Com o marido do lado sorria pra mim. Eu era o cantor, ô morena. Aniversariante ganhava a birita. Cachaça no canudo era maledita. Quem bebia esquecia da idade sem ver que o dia já estava para amanhecer. Os meus parabéns, felicidades. Fim de noite é sempre começo de dia. Todo boteco tem um sabor que vicia. Desligamos o som, eram 5 para 6. E o bebum perdeu o fio de cabelo outra vez. Ele era freguês, vamos atender. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Vitor e Léo, Boteco de Esquina, para o Neurisvan Carlos Silva, de Goiás, da cidade de Goiás, no estado de Goiás, meu novo amigo do Facebook. Neurisvan, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Música nova do meu amigo Daniel. Era uma vez eu no meio da vida, essa coisa assim,

eu vou cortando estrada. Uê, boi, tocando a boiada. Uê, uê, uê, boi, eu vou cortando estrada. Toque o berrante com capricho, Zé Vicente. Mostre para essa gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que essa vez é perigosa. Olhe na janela, uê, uê, uê, uê, uê. Que linda donzela, uê, boi. Olhe na janela, uê, uê, uê, boi. Que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixo meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a sirena, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, eu vivo nas estradas, uê-uê-uê. Ela é culpada, uê-uê-uê, boi, eu vivo nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando. Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Lácio mestiço, salve ele das pirâmides, tire o gato da campana pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao eu boi, deixei Minas Gerais, uê, boi. Com destino a Goiás, ao eu boi, deixei Minas Gerais, uê. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Sérgio Reis e Almir Sater, Boiadeiro Errante. No próximo bloco, eu vou conversar com a cantora e compositora Natália Cavalcante. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Como eu anunciei no início do programa, estou recebendo hoje aqui pela primeira vez uma cantora e compositora de Brasília. É uma menina, tem apenas 16 anos de idade, mas já está com seu CD aqui nas mãos. Eu vou conversar com a Natália Cavalcante. Tudo bem, Natália? Tudo, e com você? Tudo na Santa Paz. Você é brasiliense? Sou. Os pais, o pai é baiano e a mãe? Cearense. Cearense. A Brasília tem isso, junta todo mundo, né? Uhum. E tem alguém na sua família que canta? Como é que você despertou esse lado musical? Assim, cantar profissionalmente não tem ninguém. Tem uns primos, umas tias minhas que gostam sim de cantar, mas nada demais, assim. Eu mesma que... Eu fui a única que falei assim, ah, vou cantar e eu quero viver da música. E com que idade você chegou a essa conclusão? Porque você tem 16 anos, você está começando a vida agora. E tem quanto tempo tem que você já está nessa... você se profissionalizou? Que eu canto profissionalmente tem 2 anos e pouco. Mas eu nunca tive outro sonho. Não me recordo em nenhum momento de ter falado eu quero ser outra coisa. Sempre falei de cantar. Sempre de viver da música. Você sabe que eu estava vendo outro dia no programa, não sei se foi do Serginho Groisman. Aí apareceu o Luan Santana com 2 anos de idade já cantando. Uhum. Né? Quer dizer, existem pessoas que vem ao mundo com esse direcionado. O meu filho, Bruno Aguiar, também, meu filho mais velho, ele também começou a cantar com 2 anos e meio. Né? Então, a pessoa um dia falou assim, pai, eu não sei o que eu quero ser na vida. Eu falei, meu filho, você já é, você nasceu artista. E não adianta lutar contra isso, né? É. Mas aí tem que se preparar, né? Uhum. E você foi se preparar, né? Você foi estudar. Né? Fui estudar aula de canto, aula de dança, interpretação de palco. Quer dizer, estudo até hoje, sempre estudando, porque a gente sempre vai aprendendo coisas novas. Bom, vamos fazer o seguinte, vou mostrar aqui a primeira faixa do trabalho da Natália Cavalcante, para vocês conhecerem. A composição é do Ari Santana, Olhos Meigos. No meu coração, tá me machucando, não sei até quando vou me arrebentando nessa paixão. Meu pobre coração nunca desiste de te esperar, porque sou a sua estrela e você é meu mar. Mostrei aí pela primeira vez, estou recebendo aqui a cantora e compositora Natália Cavalcante, mostrei a música Olhos Meigos. Como é que você faz, você não tem vivência ainda, você é uma menina, né? Como é que você faz para escolher as suas músicas? Qual é o seu estilo de trabalho preferido? Eu gosto muito do pop, gosto muito do rock, gosto muito da mensagem das músicas. Do que realmente. Você se preocupa com a letra? Muito. Bom, então você está na contramão do que está acontecendo aí. Porque é verdade. Esse chamado, entre aspas, sertanejo universitário, que eu não gosto de jeito nenhum, não estou dizendo que não gosto da música e nem que não gosto dos artistas, eu não gosto do nome. Uhum. Devia chamar música de festa ou som universitário, mas sertanejo universitário não, porque não tem nada de sertanejo, né? E não tem letra também. É tchá, tchum, bererê, raraca, né? Então você se preocupa com contar uma história, né? Me preocupo porque como que eu posso fazer uma música vaga? Quais são os seus artistas? Você se espelhou em quem? Quem que você gosta, assim, da música sertaneja, da música romântica, do pop? Quem que você gosta? Assim, eu me inspiro muito na Beyoncé, na Taylor Swift, porque eles realmente expressam, eles têm uma opinião forte e expressam isso nas músicas, e é o que eu gosto de fazer. E aqui no Brasil, quem é que você gosta? Aqui no Brasil, eu gosto muito do MPB. Gosto muito da Ana Carolina, dos cantores antigos, como Cássia Ellen, Cazuza. Eu escuto bastante. Os cantores antigos que ela está falando são os que, quando eu era jovem, então eles nem existiam. Bom, então você tem essa vontade, né, de contar uma história, de você quer fazer uma carreira sólida. É o que você projeta para o futuro, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar mais uma composição aqui. Ela é do Jairo Góes, você é compositor de grandes sucessos, né? Lá de Goiânia, o Jairo Góes escreveu, e a Natália Cavalcante vai cantar No Tempo Exato. Não há palavras, não há desfecho. Não tem por que a gente amar e querer esconder o simples fato, no tempo exato. Se é paixão, não adianta tentar entender. Se não consigo mais viver sem teu olhar. Se a todo instante você quer me encontrar. Não tem por que a gente amar e querer esconder. Um simples fato, no tempo exato. Se é paixão, não adianta tentar entender. Se não consigo mais viver sem teu olhar. Não adianta tentar entender. Se a todo instante você quer me encontrar. Natália Cavalcante, No Tempo Exato. E esse movimento dos menininhos do cabelinho arrepiado? O que você acha desse estilo musical? Não são feios, não. Você gosta, né? São feios, até dança. Então, por isso é que eu estou entendendo agora, que você disse que é fã da Beyoncé e tal, por isso é que eu estou entendendo que você faz aula de dança, de expressão corporal, de canto, porque você também não quer ser aquela cantora parada, não. Você quer fazer uma performance no palco também. Sim, na verdade, quando eu escolhi ser artista, trabalhar com isso, eu não me vi só num caminho, assim. Se é para ser artista, vamos ser artista. Dançar, cantar, expressar, vamos artista fazer tudo completo, direitinho. Né? Agora, você não se descuidou nisso, essa sua paixão da arte, você não se descuidou da sua vida escolar, né? Não. Estudando muito mais, porque assim, eu tenho que me entregar muito, prestar muita atenção, porque eu não posso deixar a desejar em tempo algum, porque são viagens, são entrevistas, são outras aulas artísticas, então eu não posso deixar a desejar de forma alguma na escola. Bom, e aí, por isso é que você precisa do seu patrocinador, né? É verdade. O papai é que se lasque lá para poder prover você, que você tem o tempo inteiro, você não pode trabalhar, porque você não pode trabalhar para fora para ganhar dinheiro, porque você já tem um trabalho enorme estudando, que é o seu trabalho atual, uhum. Estudando, se preparando, gravando, né, e cantando, né? Então, você tem consciência disso, que você está se preparando para a hora que chegar o momento, porque eu sempre digo que o sucesso é o encontro da oportunidade com o talento. Se não tiver oportunidade ou não tiver o talento, ou se você tiver oportunidade e não tiver o talento, não acontece. Se você tiver o talento e não tiver oportunidade, também não. Então você tem que estar preparado. Isso que você está fazendo, está se preparando, né? Aham. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha rápida aqui e voltamos para continuar conversando com a Natália Cavalcante. Você pode pegar aí uma caneta, um papel, porque daqui a pouquinho a Natália vai passar o número do seu contato para que você possa conversar com ela e até levar para fazer um show aí na sua cidade. Eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. Eu estou recebendo hoje uma menina, a Natália Cavalcante, mas pela minha conversa com ela, vocês estão vendo que ela, apesar da pouca idade, é uma pessoa que sabe o que quer da vida, que está se preparando para isso, né? Tem os pés no chão, não se deslumbra com a possibilidade do sucesso, né? Porque, Natália, nesse meio, né? Principalmente quando você canta em lugares que tem bebida, as pessoas sempre surgem aqueles, ah, não, eu vou te ajudar, não sei o quê, então sempre tem, acontece com você também isso? Demais. Demais, sempre surge aquela conversa, ah, vou levar você não sei o quê, não sei pra onde, levar você em tal programa, fazer isso, aqui, tudo. Aí depois que passa a cachaça, ninguém lembra, né? Nem. Bom, eu vou passar aqui o telefone da Natália Cavalcante, anote aí, você, é 61 aqui de Brasília, 99735362, 99735362, e tem o site www.nataliacavalcante, o Natália tem um H depois do T, nataliacavalcante.com.br. Vou repetir o telefone, 99735362, tem dois aqui, vou dar um só para não fazer confusão, 99735362, o site é Natália, Nathalia, nataliacavalcante.com.br. Você entra aí, você já começou a fazer show, você já tem, já ou está por enquanto só na divulgação do disco? Sim, estamos trabalhando bastante, viajando muito aqui no entorno de Brasília, para Goiânia e tudo mais. Quem quiser conferir, tem a minha agenda de shows no site e na minha fanpage no Facebook, onde eu sempre estou atualizando, postando, onde eu vou cantar, onde eu vou atender meus fãs. Você vai até me ensinar a mexer com esse trem, que eu tenho uma tal dessa fanpage que eles fizeram para mim, eu não sei. É muito simples, é muito bom porque você fica em um contato muito grande com os fãs e é bom ver esse carinho. Mas e o seu show, como é que é seu show? Você canta só música sua, tem música de outras pessoas, é um show mais tranquilo, é um show mais dançante? No show como é que é? Eu me expresso bastante, assim, porque eu gosto tanto daquela parte mais lenta como daquela parte mais animada. Assim, eu coloco bem eu. Bom, bem eu tô vendo aqui, que você fez uma regravação, aliás, uma não, tem algumas regravações aqui, tem Saudade Minha Terra, mas tem uma música aqui de um grande compositor brasileiro chamado Moacir Franco, e essa música foi um grande sucesso na voz de João Mineiro e Marciano. Vamos ver como é que ficou a interpretação da Natália Cavalcante, Se Eu Não Puder Te Esquecer. Mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Se eu não puder me esquecer, por aí, quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer é difícil demais, ninguém coisa que o velho amor acordou. Se eu não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, mostrei aí, tô mostrando aqui o trabalho da Natália Cavalcante. Ela fez essa regravação, Se Eu Não Puder Te Esquecer. Essa foi você mesmo que escolheu ou foi papai? Eu escutei através do meu pai, né? É claro. Mas eu escolhi, sim, eu adoro essa música. Você que, a seleção de repertório, você, claro que você tem os profissionais, mas a última palavra é sua. Sim, eu estive juntamente com os meus produtores. Então, escolhemos juntos, trabalhamos juntos na questão da seleção do repertório. Agora é importante que você sinta aquilo que você vai cantar, senão não rola, né? Uhum. Por isso que eu falo que eu coloco muito eu no meu trabalho, porque não tem como eu cantar uma música vazia, que não expressa quem eu sou, o que eu sinto, ou o que eu quero falar para as pessoas. Agora, você tem enfrentado, eu conversava aqui antes da gente entrar no ar com seu pai, com você também, você tem enfrentado um problema, porque hoje acontece um fenômeno que não era assim. Quando eu lancei Chico Rei Paraná, quando Zezé de Camargo, Daniel, João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo, quando essa turma se lançou, Christian Ralph, Jean Giovanni, não existia no Brasil o famoso jabá. Jabá, para quem não conhece, é a gente pagar nas emissoras de rádio para tocar a música da gente. Hoje, infelizmente, as principais emissoras de rádio do Brasil cobram jabá. E fica realmente uma disputa desigual, porque não está mais em jogo o talento como era antigamente. Está em jogo quem tem um empresário mais rico que para comprar o espaço, né? Uhum. Como é que você imagina que você pode vencer isso apenas com a força do seu talento e com a boa vontade do seu pai? Assim, a gente tem divulgado bastante. Graças a Deus tivemos bons resultados com pessoas que nem o senhor, que ajudam a gente e tudo mais, e com a internet. E assim, com o meu próprio público. Você é uma artista do tempo da internet, que para você é uma coisa natural. Para mim e para seu pai não é. Nós somos do tempo da máquina de escrever, que nem elétrica não era, né? Mas isso tem sido uma ferramenta importante, né, para os artistas se lançarem. Existem vários artistas que ficaram famosos por intermédio da internet, né? E você aposta nessa ferramenta. Sim, é uma grande ajuda. Não aposto só na internet, mas é algo que ajuda bastante. Bom, você também compõe. Componho. Vamos mostrar aqui uma composição da Natália. Esse é o primeiro CD seu, né? Isso. É o CD de estreia da Natália Cavalcante, uma composição dela, Será Que Você Percebe? Será que você percebe como te olho? Será que você percebe como isso me machuca? Talvez você ache legal fazer isso comigo. Pra me entender. sorriso. Talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor pra mim. Ouviu aí uma composição da Natália Cavalcante, Será Que Você Percebe? Natália, eu queria agradecer muito a sua visita, né, e desejar a você muita sorte. Eu gosto das pessoas que sabem o que querem, eu gosto das pessoas determinadas, você tem um horizonte, você tem um objetivo a alcançar, tem o carinho, o apoio do papai, que está sempre, né, vigilante do seu lado e tal. Eu acho que nós, no futuro, eu vou recebê-la aqui no programa, a gente comemorando o seu sucesso, porque o artista precisa disso, ele precisa de talento, mas ele precisa de primeiro confiar no seu próprio trabalho, sem passar do ponto, sem ser pernóstico, sem ser pedante, sem ser indelicado, mas tem que botar força, fé no seu taco. Uhum. E eu estou sentindo isso em você, acho que no futuro nós nos encontraremos celebrando o seu grande sucesso. Que Deus te abençoe, que amém, coloque a mão em cima assim de seja. Você. Muito obrigado ao seu pai também por tê-la trazido aqui. Viu? E sucesso. Eu que agradeço, é uma satisfação imensa estar aqui no seu programa, estar com você. Muito obrigada de coração, fico muito feliz de estar aqui. Quem vem em casa de mineiro tem que tomar um cafezinho. E o Lisoel já está fazendo um cafezinho, nós vamos tomar, já já eu volto. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Atenção, senhores contratantes de shows de todo o Brasil. A RBM Música coloca à sua disposição os seus artistas Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei, Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Comadre, vou te ensinar hoje, eu tenho uma giriza de mosquito, acho que você também tem, não tem? Vou te desfiar. Você sabe aquela essência de eucalipto, aquela que nas casas especializadas em produtos agrícolas tem, viu? É uma essência de eucalipto para queimar. Você chega lá e fala, eu quero uma essência de eucalipto para queimar. Aí o que você faz? O importante é aquela para queimar, viu? Aí diariamente você queima um pouquinho à tardezinha. Onde os mosquitos gostam de ficar, na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto. Você bota um pouquinho, taca fogo. Acabou a chateação de mosquitos zunindo nos seus ouvidos, viu? Porque o problema, além da fincada, o pior é o zunido, né? O cheiro do eucalipto manda os mosquitos tudo pro outro lado da rua, pra casa do vizinho. O problema é se ele tiver eucalipto lá, manda eles de volta pra cá. Ó, eucalipto pra mosquito é que nem a criptonita pro super-homem, viu? Não aguenta não, tá bom? Então tá resolvido o seu problema com os mosquitos aí. Se não der certo, você tem uma tática boa também, que é o seguinte, você pega um mosquito, pinta ele de verde, viu? É uma beleza, você pinta um mosquito de verde, os outros morrem tudo de rir. Vou te contar, para o programa do Cleiton Guiar, ensinando o povo a espantar mosquito, tem base um trem desse? O avô do João, Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. Música.

Mas se você quer, eu quero. E não consigo fingir. Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos. Você pra mim é uma ponta a mais nos meus pesadelos. Mas acontece que eu não sei viver sem você. Às vezes me desabafo, me desespero porque você é mais que um problema. É uma loucura qualquer, mas sempre acabo em seus braços na hora que você quer. Você quer. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, desabafo para o cantor Willy Mendes. Ele é de Paracatu e agora meu novo amigo do Facebook. Um abraço para os amigos da Boa Vista FM. O meu amigo Humberto Neiva, que é o dono da Boa Vista FM, lá falou assim: Cleiton, eu tô com um problema, rapaz. Seu programa tava passando à meia-noite, e aí tava com audiência danada, eu resolvi botar ele de manhã cedo, que tem mais gente escutando. Só que eu arranjei um problema, o pessoal da noite tá reclamando. Que... o pessoal que escutava meia-noite tá reclamando. Eu falei: Humberto, tá facinho demais de resolver. Bota ele meia-noite e bota às 4:30 da manhã de novo. Facinho de resolver. A lorota boa de hoje é o sexo na terceira idade. Depois que passa de uma certa idade, não acaba não, fica mais custoso. Mas diz que o velhinho estava passando tranquilamente assim, passou em frente a uma zona de prostituição. Aí tinha uma prostituta do lado de fora, falou assim: ô vovô, por que você não experimenta? O velhinho respondeu: não, minha filha, eu não posso mais não, já não posso não. A prostituta falou assim: não, meu vô, vem cá, ande, vamos tentar. Ele falou: não, minha filha, eu não posso mais, não. Não, vem cá. E levou o véizinho lá pra dentro, né? Quando chegou no quarto, o véizinho era danado, rapaz. O véizinho mandou ver mesmo e o pau quebrando. E aí a prostituta falou: ué, você falou que já não podia mais? Aí o véinho respondeu assim: não, minha filha, transar eu posso. O que eu não posso mais é pagar. Vai mexer com os velhos pra ver. Ninguém pode com a experiência. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. muito maquiado. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, putim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Esse é o programa Cleiton Aguiar de número 1360 aqui na Rádio Estúdio Brasil. Você vê, o tempo passa depressa demais, né? Cleiton, aqui é o Amadeus Alves. Hoje eu vim lhe pedir para fazer um jabazinho aí no seu programa. Cleiton, seu programa tem audiência incrível em todo o Brasil e eu sou locutor de rodeio. Então eu queria, se possível, para você divulgar a minha página no palco MP3. É só procurar por Amadeus Alves e passar meus contatos, caso haja interesse de algum presidente de exposição, de levar a equipe Trovão das Arenas para sua festa. Então atenção aí, meus amigos, vocês que promovem rodeio, o Amadeus Alves, ele é da equipe Trovão, Trovão das Arenas, né? Onde ele chega tem balança mesmo. Anota o telefone, tem lá no palco MP3, mas anota o telefone aí, é o 66-8124-7401. 66-8124-7401. Ele botou o telefone aqui, mas deu rodação, senão mistura, viu? Um abraço, Cleiton Aguiar, fico com Deus e sucesso na sua jornada. Obrigado. Um abraço para os meus amigos lá do Estadão do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, pessoal de Rondônia, do Acre, de Roraima. Muito obrigado, vocês que me ouvem pelas emissoras locais e também direto na internet, esse milagre que eu falo aqui sempre, né? A internet juntou todo mundo. Hoje ninguém espatifa mais, não. Vai, a gente, no instante a gente acha. Nos caboclos que tá lá na China, a gente conversa aqui rapidinho na internet, né? Aniversariando nesse final de semana, tem muita gente fazendo aniversário sexta, sábado e domingo. O radialista J. Rai Lima, lá de Iranduba, lá no Amazonas. A Tati Cristina, Augusta Pimentel. O Indiara Rodrigues, Tati Araújo. O René Ciclone, Marceli Pereira. Karine Ickert, Jaciene Jô, o locutor Otávio Miguel, Rogério Vial, Amós Nolasco, Messias Matioli, Selma Siqueira, Raimundo Nonato da Silva, Paulo Córdova, Diego Silva, Maria Lopes Nascimento dos Santos, Diego Douglas Moreira Nunes, o jornalista Jair Farias aqui em Brasília, Terezinha Pessoa de Souza, o escritor, meu conterrâneo, meu amigo Wilson Pereira, Clodoaldo Dantas Bilhar, lá em Fortaleza, no Ceará, a Bete Mendes, Andréa Gomes da Cruz, Sivone Rodrigues, Flávio Soares, Mariana Vidal, Luander Victor, Joel Moraes, Nilton Santos, Luciana Alves Pereira, Marcos Magalhães, Júlia Oliveira, Saulo Prates Teixeira, Pamela Space, Alessandra Maria dos Santos, Wagner Silva, Marcelo de Campos Botelho, Félix Rothschild, Egídio Lima Pereira, Fabiana Morim, Wesley de Oliveira Rodrigues e o Pedro Leonardo. Parabéns, muita paz, muita saúde, muita luz para todos vocês. E inclusive você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, né? Eu vou pedir à minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 81, festejar e obedecer. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia dizendo: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi, eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo,

Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Seu Amor é Só Meu. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, com essa excepcional dupla João Renes e Reni, Triste Abandono. Deixe que te fale nesta hora triste, quando não existe mais teu grande amor. Desde que te foste, desde que partiste, tu me destruíste todo meu vigor. Já não sou mais nada, sou uma folha morta, nada me conforta, nada me compraz. Quando foste embora, no meu doce abrigo, também foi contigo toda minha paz. Esta é dolorosa hora do abandono. Eu não tenho sono, já nem sei querer. No silêncio escuro do meu quarto pobre, já ninguém descobre sombras de prazer. Não estás comigo, mas deixou minha alma e não tem mais calma, funda cicatriz. Essa mocidade cheia de vigor e sem seu amor, sou infeliz. Esta dolorosa hora do abandono. Eu não tenho sono, já nem sei querer. No silêncio escuro, no meu quarto pobre, já ninguém descobre sombras de prazer. Não estás comigo, mas deixou minha alma e não tem mais calma, funda cicatriz. Essa mocidade cheia de vigor e sem seu amor, sou infeliz. Essa mocidade cheia de vigor e sem seu amor, sou infeliz. Relembrando Goiás, João Renes e Reni, Triste Abandono. A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. Quando uma mulher diz, diga a verdade, pode correr porque ela já sabe de tudo. Quando uma mulher diz, diga a verdade, você pode correr porque ela já sabe de tudo, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Roniel e Rafael. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo, no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, eu vou conversar com o escritor, o poeta Wilson Pereira, viu, meu conterrâneo de Coromandel, professor, escritor de fama nacional. Wilson Pereira vai falar sobre a sua carreira, né, tudo que aconteceu na vida dele, no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, neste domingo às 10 horas da noite na Rede Brasil de Televisão. Para você saber como é que você faz para assistir em qualquer lugar do mundo, entre no site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para os meus amigos Roniel e Rafael, a Tiradinha.